olhai pro Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz pra vos salvar. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro. Pode salvar, olhai pro Cordeiro de Deus. Se estás tentados em excitação, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração, olhai pro Cordeiro. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de vigor, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro. Só Ele vos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombra vem cair, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro...